Panorama Agrícola para 2 de abril de 2012, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Segunda-feira, 2 de abril de 2012, lua crescente, está no ar o Panorama Agrícola. Um abraço para você. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: mente fechada, boca aberta. Confira no Panorama Agrícola desta segunda-feira investimentos em ovinocultura na Serra e no Extremo Oeste. Mercado Agrícola fala sobre a avicultura. E no Espaço da Mulher, cursos para você. Uma dica que pode mudar o seu dia. Com a chegada do outono, começam a ficar escassas as floradas, ou seja, diminui-se a alimentação natural das abelhas. Some-se a isso o frio do outono e inverno e teremos uma diminuição na população das abelhas. Para reverter esse quadro, alimente bem as abelhas nesse período com um xarope especial. Informe-se na EPAGRE do seu município como fazer isso. A dica é de Enio Rodrigo Bittencourt, da EPAGRE de Santa Terezinha. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A ovinocultura praticada em Santa Catarina caracteriza-se como uma atividade de elevada importância no contexto social. O rebanho ovino no estado é de aproximadamente 230 mil cabeças. Há mais de 30 anos, a Estação Experimental da EPAGRE em Lages investe em pesquisa, fomento, difusão e organização de produtores para a produção e comercialização de ovinos e seus produtos, como carne, leite, lã e pele. O diretor de pesquisa da EPAGRE, Luiz Antônio Paladini, fala aqui no Panorama Agrícola sobre a ovinocultura em Santa Catarina e um projeto desenvolvido em Lages e São Miguel do Oeste. Sim, nós temos um financiamento da FAPESC com recursos do Estado, onde há um projeto de melhoria da questão de ovinocultura. Ele está sendo desenvolvido em Lages e em São Miguel do Oeste. Sendo que esta atividade de ovinocultura no Estado atende uma quantidade significativa de propriedades, em torno de 10 mil propriedades que têm ovinocultura em sua constituição. E esse projeto, então, ele visa a produção de carne e também a de leite, de queijos. Ele tem vários segmentos assim, de altamente tecnificado para essa região. É um excelente projeto e uma boa opção para os produtores. Luiz Antônio Paladini lembra ainda que a EPAGRE trabalha na seleção dos rebanhos para aumentar produtividade e qualidade e pesquisa também ovinos de leite para desenvolver tecnologias para queijos finos, doce de leite, iogurte e sorvete de leite de ovelha. A EPAGRE também realiza palestras e cursos para capacitar o produtor rural que investe em ovinocultura. Há cursos profissionalizantes disponíveis, como os de criação de ovinos, processamento de carne ovina, processamento de lã e curtimento de pele, além de cursos de preparo de pratos à base de carne de ovelha e preparo de charque e frescal. Informe-se na Estação Experimental da EPAGRE de Lages, no telefone 49-3224-4400. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. No Espaço da Mulher de hoje, nós apresentamos para você cursos que você, mulher agricultora, pode fazer. Por exemplo, curso de panificação nutracêutica, que trabalha com produtos que ao mesmo tempo são bons em sentido nutricional e em sentido terapêutico. Então você pode fazer esse curso de panificação nutracêutica no Centro de Treinamento da EPAGRE em Itajaí. Haverá cursos nas semanas de 21 de maio, 18 de junho e 20 de agosto deste ano. Informações sobre os cursos você pode obter no telefone 47-3341-5235. 47-3341-5235, no Centro de Treinamento da IPAGRE em Itajaí. O Santa Catarina Rural financia custos de alojamento e alimentação para agricultores e técnicos. Então você, agricultor, mulher agricultora, pode fazer esse curso de panificação nutracêutica a partir de 21 de maio ou 18 de junho ou 20 de agosto no CETREI, o Centro de Treinamento da IPAGRE em Itajaí. Há cursos também de fruticultura planejados para o ano e de plantas bioativas. Este curso de plantas bioativas será na próxima semana, de 9 a 12 de abril, com visitas técnicas ao horto da IPAGRE e também a laboratórios da IPAGRE em Itajaí. Também haverá nesse curso de plantas bioativas como produzir mudas e assuntos de rentabilidade econômica com plantas bioativas. Duas opções interessantes para você, mulher agricultora: panificação nutracêutica e plantas bioativas. Informações adicionais na IPAGRE de Itajaí, 47-3341-5235. Vem aí as informações do mercado agrícola. Mercado Agrícola recebe hoje o engenheiro agrônomo Júlio Alberto Rodigueri, da IPAGRE CEPA, para falar sobre a importância da carne de frango aqui para Santa Catarina e para o país. A carne de frango, seu Júlio, ela é a mais importante para Santa Catarina e para o Brasil. E por que não é tão comentada assim? A carne de frango é a mais produzida e a mais exportada pelo Brasil e por Santa Catarina. A produção de carne de frango no Brasil ultrapassou a bovina em 2003. Em Santa Catarina, a história é mais antiga. Aqui, a carne de frango sobrepujou a carne suína. Nas exportações catarinenses, a carne de frango está à frente de todas as exportações. No valor bruto da produção, o frango é primeiro, a carne suína é segundo e o fumo terceiro. Milho e soja vem depois, por causa do preço muito menor dos grãos. A relativa tranquilidade da avicultura deve-se ao fato de que em Santa Catarina e no sul do Brasil, ela é toda integrada às agroindústrias e às cooperativas. Bem, seu Júlio Rodigueri, como está a participação de Santa Catarina na produção de carne de ave aqui no Brasil? A produção e a exportação catarinense tem sido crescente, mas o desempenho tem sido diferenciado nos estados. Santa Catarina não tem mais fronteira agrícola e a área de plantio de grãos tem até decrescido, enquanto no centro-oeste ocorre o contrário. Por isso, o crescimento de lá é muito maior. No último ano, Santa Catarina aumentou seu abate em 4,7%, mas Goiás, por exemplo, cresceu 20,3%. Aqui mesmo no sul está o maior concorrente, que é o Paraná. A agricultura do Paraná tem se expandido muito, porque o único estado do sul que tem superávit na produção de milho é justamente o Paraná. No período de 2005 a 2011, o Paraná cresceu 43,9%, Santa Catarina 26,4% e Goiás 81,5%. As exportações do Paraná não têm conseguido ultrapassar Santa Catarina. Em alguns meses até conseguem em volume, mas não em valor, devido à maior agregação de valor de Santa Catarina, exportando uma proporção menor de frango inteiro e maior de partes, peitos, coxas, sobrecoxas, e de produtos mais elaborados, filés, partes desossadas, temperadas e outras. Bem, dentro deste cenário, como será o futuro da carne de frango? De 2005 para 2011, Santa Catarina cresceu 26,4% e o Brasil 15,9%. Mas no ano de 2011, Santa Catarina cresceu 4,7% e a média nacional foi de 8,5%. Pelas causas já apontadas. Essa deve ser a tendência, pois outros estados deverão continuar crescendo mais, por terem mais área disponível e maior proporção de alimentos para os animais. Santa Catarina deverá continuar sofisticando seu produto para atender os mercados mais exigentes, mas que também pagam mais, no Brasil e no exterior. Quanto à tendência mundial, é de que a carne de frango, em poucos anos, se torne a proteína animal mais consumida, superando a carne suína, por ser mais barata, exigir menos espaço, ser carne branca e não ter restrições de cunho religioso. Ou seja, o Brasil antecipou a tendência mundial e deverá continuar sendo o primeiro país exportador. Nós aqui do Mercado Agrícola agradecemos a Júlio Alberto Rodigueri da Epagri Cepa. Muito obrigado, seu Júlio, pelas informações. Eu que agradeço. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.